filas canto. Passando seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. Como Paulo cantou, como Silas cantou. Passando seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. E foram presos por amor daquele que me amou. Mesmo que presos, eles não deixaram de louvar ao Senhor. Então vem e louve também. Você tá livre, então não se faça de refém. Paulo e Silas na prisão, pensa na tensão. E mesmo assim eles clamaram e louvar a Deus de coração. Tanto unção, foi tanta glória, que através de um terremoto receberam a vitória. Essa é pra você que ao invés de agradecer, só murmura, só reclama e não quer nem saber. Qualquer problema é motivo para desistir. Já não mais ora e não clame, não tá nem aí. Talvez seja por isso que não chega a sua vitória. Tem que dar glória, quem dá glória viverá na glória. E só assim pra viver um milagre de perto, com louvor e oração, fica esperto. Como Paulo cantou, como Silas cantou. Passando seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. Como Paulo cantou, como Silas cantou. Passando seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. Como Paulo cantou, como Silas cantou. Passando seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. Quero ser melhor a cada dia. Me ensina, Senhor, a ser como Paulo e Silas, te adorar em qualquer situação, na tribulação, me mostra a direção, não posso parar, pode acreditar, aquele que me guarda é o leão da tribo de Judá. Vejo que não estamos sóis, me conduz em minha escuridão, seja minha luz, sempre está do meu lado, meu aliado. Com o preço de cruz eu fui comprado, e quantas vezes estava ao relento, mas aprendi, não importa quanto eu bato, mas sim quanto aguento. Quero ser melhor, entender. Eu ser melhor do que fui ontem é o plano que a minha alma escreveu. Vejo o que você tem por dentro. O que era uma questão de sorte, eu fiz ser uma questão de tempo. Como Paulo cantou, como Silas cantou. Passando seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. Como Paulo cantou, como Silas cantou. Passando seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. Seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. Como Paulo cantou, como Silas cantou. Passando, seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. Como Paulo cantou, como Silas cantou. Passando, seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. Como Paulo cantou, como Silas cantou. Passando, seja o que for, entrego a Deus o meu louvor. Na baia, Maurício Lopes nos beats.